great disturbance in the Force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something terrible has happened. Esse episódio é em homenagem a Carrie Fisher, nossa eterna General Organa. Aprendemos pelo Código Jedi que não há morte, há a Força. Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Olá, amigos. Eu sou a Jéssica Laís do Universo Who. Eu sou o Vinícius do Universo Who e a gente está de volta com a Missy, sua louca. Vem, Camila! Oi, gente, seus loucos! Aqui é a Camila do Universo Who, que ficou sumido tempão, mas estou de volta. Eu sou o João Marco, também estou aqui do Universo Who. Eu sou o PH, agora também do Universo Who. Eu sou o DJ, sou o mais novo da família do Universo Who e faço as traduções do site. Isso aí, temos a volta hoje então da Camila, que fez com a gente o podcast da oitava e da nona. Se você não ouviu, tá lá no nosso site, ouça. Ouve pra saber o meme do momento, gente. Isso, pra entender o meme do Miss Sua Louca no podcast da oitava temporada, se eu não me engano. Isso aí. E o PH, que participou de alguns episódios do podcast de Class, acabou... A gente fez um pequeno teste, não vou dizer qual. Ele acabou... Foi o teste do sofá e eu matei o editor antigo. Olha só, a gente só não precisa saber com quem foi o teste do sofá. Nunca saberemos. E o Pedro Henrique, ele chegou, participou de alguns podcasts e agora está efetivado na equipe do Universo Who como nosso editor de podcast. E o DJ é o mais novo membro da nossa equipe, então seja bem-vindo. E valeu. É isso aí, gente. Vamos primeiro aos recadinhos para as pessoas. Tum, tum, tum. Esse podcast de Natal, como tá meio lotado, como vocês podem perceber, e tá todo mundo só da equipe do Universo Who. Mas, então, não vamos ter comentários da galera, porque senão ia ficar mais comprido do que eu tenho certeza que vai ficar. Segundo recadinho, segue a gente lá no Twitter, @universo_who. Estamos lá conversando com vocês, falando sobre... agora a série vai voltar de novo, então a gente vai começar a falar novamente de Doctor Who. E também curte a nossa página no Facebook. É só procurar lá, Facebook Universo Who. É a gente lá, a página mais legal sobre Doctor Who que você vai encontrar no Brasil. E então, hoje estamos em clima de Natal, mas estamos mais em clima de super-heróis do que de Natal, na verdade, porque... Estamos aqui para falar de The Return of Dr. Mysterio. Mysterio. Como que é que ele fala? Mysterio. Mysterio. Mysterio. The Return. Eu prefiro falar Mysterio, porque é espanhol. Fica espanhol, né? Fica. Mysterio. Tá. Voltando. Então a gente tá aqui para falar do especial de Natal de 2016, The Return of Dr. Mysterio. E a sinopse é a seguinte. Neste Natal, o Doutor junta forças com um super-herói mascarado para uma aventura épica em Nova York, com aliens que trocam de cérebros prontos para atacar. O Doutor e Nardolinho se unem com uma forte investigativa e uma figura misteriosa chamada The Ghost, ou o Fantasma. O Doutor pode salvar Manhattan? E o que será revelado quando... vermos por trás da máscara. O elenco consiste em Peter Capaldi como o Doutor, que homem. Temos Matt Lucas como Nardolinho, como chamaremos nesse podcast. Você vai entender depois, a hora que eu postar esse podcast no nosso site e ver uma imagem muito legalzinha. Justin Chatwood como Grant e The Ghost. E Charity Kate Wickfield como Lucy, que eu já quero muito ela como companion. O Tommy Edwin como Brooke. Nossa, eu quero ver o nome dos caras agora. Alexander Jovanovich, que é o Dr. Sim. E o Logan Huffman. E é isso aí, o especial foi ao ar agora dia 25 de dezembro de 2016. E também passou no... Se você é rico o suficiente, você conseguiu assistir no canal Sci-Fi aqui no Brasil. Então, é isso aí, gente. A sinopse é basicamente essa. Esse episódio de Natal é o primeiro episódio depois do hiato, porque esse ano não teve Doctor Who. A última vez que a gente viu o Doctor, ele estava com a River Song no episódio, no especial de Natal do ano passado, de 2015. A última vez que a gente viu ele, ele estava lutando lá com o Hydroflex. A River foi a primeira vez que viu ele como a encarnação do 12º, e essa provavelmente foi a penúltima vez que ela viu o Doctor, se a gente conseguir seguir a linha que o Moffat fez pra River Song. Se você consegue, parabéns. Pelo que a gente dá pra entender, a última vez que ela vai ver o Doctor é lá em Silence in the Library, que é o episódio da quarta temporada, Silence in the Library, que a gente é apresentado pela River pela primeira vez, para o Doctor, pra nós, mas a River é a última vez. Então, no episódio especial de Natal do ano passado, foi a penúltima vez que ele viu a River e a primeira vez que ela viu ele como a 12ª encarnação. E eles passaram a última noite juntos. E só pra ter um contexto, porque isso vai ser importante pro episódio, a última noite lá no planeta que eles estavam, que naquele restaurante, que agora eu não lembro o nome, desculpa, me lembrou muito o restaurante No Fim do Mundo, se você já leu... Douglas Adams, você vai entender a referência. E é isso aí, e a noite lá dura 24 anos, que é o tempo que o Doctor, ele até fala no meio do episódio que ele ficou 24 anos fora, que é o tempo que passa entre o Grant engoliram a pedra preciosa lá e ele virar super-herói. Basicamente, o especial de Natal do ano passado acontece... depois dos 5 primeiros minutos, assim, do episódio desse ano. Que parece que ele visitou o Grant e depois ele foi lá fazer as outras coisas dele. Hello! Merry Christmas! Primeiro eu só quero fazer uma reclamação. BBC, por que você dá mais atenção pra Sherlock, que vai só estrear só ano que vem, e depois vai ter episódio só em 2052, que a gente sabe? Fico triste. E por quê? Doctor Who você ignorou. Pelo amor de Deus. Não, ó, eles estão promovendo o Sherlock faz uns 300 anos já. E Sherlock nada. Se autopromove já. Demora não. Tanto. O cara já quer que saia, gente. Eu vou falar assim, Sherlock só se promove por causa do senhor... Benedito. Do senhor Benedito Cumberbatch. Paz. Que senhor. Ok? Paz. Aquele senhor maravilhoso. Paz para você. Mas é isso aí, então começando. A gente já começa o episódio no clima de quadrinhos de abertura de filme da Marvel. Tá bom que não foi igual as aberturas de filme da Marvel. Inclusive, a abertura de quadrinhos a gente antecipou num artigo ali no Universo Who, 8 dicas sobre o especial de Natal. Quem gosta de spoilers já pegou essa de cara. Sim, isso, já tava lá no post falando sobre algumas dicas do especial de Natal. A abertura em quadrinhos não foi aquela coisa que a Marvel faz de ficar jogando os quadrinhos na nossa cara, mas foi uma bela lembrança pra já entrar no clima do episódio, digamos assim. E a gente conhece logo de cara, a gente conhece o Doctor, tá pendurado na janela de um prédio, e ele conhece o menino Grant. Cara, só um detalhezinho. Esse quarto do Grant, sério, é um quarto de dar inveja pra qualquer fã de quadrinhos. Ele tem todas as referências possíveis. Tem pôster do Batman, tem pôster do Hulk, da Guerra Secreta, tem tudo, cara. Tem tudo. Cara, tem como tudo. Eu queria que o episódio fosse inteiro com o menino pequeno, sabe? Podia ser tudo no quarto dele, que tava bom. Eu adorei o menino. Que isso. Assim. O João queria ver, tipo, o Smallville do Ghost, né? É. Isso mostra que mãe solteira de onde tá. Podia ser meio Shazam, sabe? Sei lá, ele... ele grita um negócio e vira outra coisa. Mas achei ele muito melhor que o Grant adulto. Que o Goku? É, muito melhor que o Goku. Aliás, o nome dele é Grant Gordon. Total, tipo, nome de super-herói. Super-herói, exatamente. Não, fora que esse Grant pode ser em homenagem ao Grant Morrison, né? Se você prestar atenção no quarto dele, nossa, você morre de inveja. E, mas, pelo que eu entendi, assim, pelo que eu entendi não, a vibe do episódio foi meio misturada com Homem-Aranha, meio misturada com Super-Homem. Com porque certeza. Foram as, até as citações diretas do Doctor, né? Ele lendo os quadrinhos do Super-Homem e lendo os quadrinhos do Homem-Aranha. Nossa, eu ia confundir Homem-Aranha com Super-Homem agora. Do Homem-Aranha. E pelo que. Será que o Doctor não conhecia o Homem-Aranha? Será que o Doctor conhecia esses quadrinhos em geral? Eu acho que não. Eu acho que não, porque logo no começo a gente vê que ele fica espantado, que ele desenha o óculos na cara do Superman e é o Clark Kent. Aí ele fala, olha, são as mesmas pessoas. Aí ele fica todo admirado, assim. Então acho que ele nunca. Talvez ele nunca tenha tido contato com esse mundo dos quadrinhos, talvez. E o mais legal é que, tipo. Há uma explicação muito lógica para a existência de um super-humano dentro do universo Hulk. De Doctor Who. Então, porque quando saiu a notícia que ia ter super-herói, muita gente falou assim, mas não tem nada a ver super-herói com Doctor Who, como que vão fazer isso? Eu vi na página do Universo Who, quando a gente deu a notícia que ia ter um super-herói, pelo amor de Deus, o povo nem assistiu o episódio e já tava falando mal. Gente, mas... eu acho que o legal de Doctor Who é que você pode fazer qualquer gênero. É. Não precisa se ater a nada. Você pode fazer super-heróis, você pode fazer musical. Pornô, tipo Torchwood. Tudo você pode criar uma justificativa. Oi? Amigo, nós tivemos dinossauro na época vitoriana. Você está reclamando de um super-herói? Pense bem. Então, exatamente. E fora que, pô, o Moffat, ele é mega fã de quadrinhos, então é óbvio que ele ia querer colocar alguma coisa antes dele sair da série. Basicamente, o Grant é o Moffat, né? O Doctor chega na janela do Grant, e o Grant tá com 8 anos de idade, e tá lá pendurado, quase caindo, e o Grant vai perguntar pra mãe dele se ele pode deixar o Doctor entrar. E nesse como se fosse normal, né? Na véspera de Natal. Um senhor pendurado na sua janela querendo entrar no seu quarto. Papai Noel. Foi confundido com Papai Noel, parabéns. Isso, porque no episódio de Natal do ano retrasado, foi aquele que teve Papai Noel? Sim, senhor. Foi. Sim. Ele falou que não acreditava em Papai Noel. Foi o primeiro episódio de especial de Natal do Capaldi, né, se não me engano. Foi. Eu achei isso uma ironia finíssima do Moffat. Não sei se ele fez intencionalmente, ou só eu notei a ironia, talvez. Bom. Que ele é confundido com o Papai Noel, mas no episódio de 2014, no especial de Natal de 2014, ele fala que ele não acredita em Papai Noel. E pensando nisso, é uma coisa bem legal, porque no mundo real, assim, falando no Grant mesmo, o cara esperaria o Papai Noel, tipo, gordo, com a roupa vermelha e um saco. Tipo, o Doctor é o oposto disso. Então... Não, beleza, mas quando ele falou pra mãe dele, ele só falou que era um velho que tava pendurado na janela. Mas sei lá. Não sei se ele se então, isso tipo, talvez obviamente... tivesse passado pela cabeça do Green, sabe? Então é engraçado pensar nisso. Mas uma coisa que acontece bastante no universo do Doutor é que ele consegue acidentalmente esbarrar em qualquer pessoa, em qualquer ser vivo, em qualquer planeta, em qualquer época, e essa pessoa se abre pra ouvir ele ou pra conversar com ele. Por exemplo, o Grant ali já abriu a janela, já queria saber quem era ele, o que ele tava fazendo. Se fosse eu começava a gritar alucinado, porque como é que tem um cara pendurado lá em cima, no 70º, né? É. Andar, sei lá. Não sei como é que fala. E tipo, ficaria muito desesperado, ia berrar pela minha mãe e não ia... abrir a janela e conversar, o que você tá fazendo aí? Mas isso é uma coisa que acontece frequentemente com o doutor, essa facilidade que ele tem de simplesmente começar uma conversa com as pessoas totalmente fora de contexto, assim. Isso depois acontece com a Lucy, igualzinho, ela se abre, assim, espontaneamente, sem nenhuma explicação necessária, sabe? A minha mãe chama isso de, ironicamente, de cara de Papai Noel. É aquela pessoa que tem uma cara de bom velhinho, sabe? Que você, tipo... Aí você se abre, você, tipo... Conta a sua vida, entendeu? Sabe? Aquela pessoa que você encontra no ponto de ônibus, aí você olha, você sente aquela vontade enorme de... Cara, eu tô passando por muitos problemas, socorro, eu tô em depressão. Eu tô, sei lá, tipo, minha vida tá uma merda. E, tipo, você nunca vê a pessoa na sua vida. É engraçado. Tudo bem, mas não pendurado na janela, balançando de um lado pro outro. Não, gritando pro sol. Ah, não. Mas no... é engraçado que o Doctor recebe, às vezes, a informação e ele, tipo, caguei, né? E aí a pessoa continua mesmo assim, ó... Vou continuar falando, e ele, tipo, caguei, sabe, tipo, isso. Ele é até fala, né, depois pra Lucy, que, tipo, ela é uma das poucas pessoas que ele achou inteligente o suficiente pra ele prestar atenção no que ela tava falando. Sim. Né? Então é isso aí, e daí ele conhece o Grant, eles vão parar lá no telhado do prédio do Grant, que ele tá, o doutor tá fazendo uma, eu até anotei aqui, ele tá fazendo uma geringonça, não sei o que é aquilo lá, cara, uma antena, um para-raio, não é para-raio. Pra normalizar o tempo e espaço em Nova York. Foi porque eu entendi. Time Distortion Equalizer Ping. É, isso aí. Repete, por favor. Vai, João, repete. Time Distortion Equalizer Ping. É tipo uma geringonça equalizadora da distorção temporal. Isso. Ele fala que até a culpa é dele. Eu... Na hora eu pensei, não sei porque eu pensei em The Angels Take Manhattan. Mas é, exatamente. Com certeza. É. Eu pensei muito em The Angels Take Manhattan. Essa é a referência. Nessa hora que ele falou, nossa, eu tô pegando mais referência que o Capitão América nesse episódio, hein? Será que isso daí significa que o Moffat vai fechar um arco que ele começou lá atrás? Eu acho que... Não, acho que não. Não é o Moffat, se ele fizesse isso, não seria o Moffat. Será que não? Eu acho que... Seria, eu acho que, inclusive, isso foi uma piada dele falando, tipo, olha só, o Doctor tá tentando, mas não vai dar, não conseguiu. O moleque não deixou e aí não vai ter jeito. Agora ele vai ter que ir em outra estrela. Mas assim, lembrando que o Moffat trouxe de volta as... Jesus. Trouxe de volta as fendas no especial de Natal de despedida do... Matt Smith. Né? Mas ele trouxe só uma, a última, né? Ali seria a última. Mas ali a gente soube definitivamente o que são aquelas malditas fendas. Nessa geringonça, a última parte seria uma pedra preciosa que absorve a energia da estrela mais próxima e só tem 4 tipos dessa no universo. E daí o Grant, todo naquela inocência, achando que ele era um médico, porque ele perguntou o Dr. Aquela perguntinha clássica, né? Dr. Who? Eu acho que isso daí foi meio que uma referência também aos quadrinhos, cara. Porque tem tanto personagem, tanto da Marvel quanto da DC Comics e de outras editoras menores, que tem o nome de Dr. alguma coisa, então... Inclusive ele diz isso, ele fala, mas tem tantos deles, qual você é? E nomeia ele. Aí ele, The Doctor, ele fala, mas né? Vocês sabem a origem do Dr. Mistério? É por causa que... É o nome do... É o nome da série... Era o nome da série no México. No México, E na Doctor Who World Tour, o Capaldi e o Moffat piraram com essa informação, eles adoraram esse nome, Dr. Mistério, né? O Capaldi, inclusive, nas fotos de divulgação, ele fazia um tipo meio misterioso e tal. E aí eles piraram tanto que o Moffat falou, ah, então vou usar esse nome aí de alguma forma. Eu vi essas fotos de divulgação deles no México e eu parei pra pensar se tinha alguma relação mesmo. Bom saber que tem. Legal. O Grant engole a única pedra responsável pra ligar aquela geringonça. O que no final, o Doctor não ligou o negócio, então... Não estabilizou. Não equalizou o tempo e o espaço em Nova York. Vamos ter que explicar com os pontos no passado mesmo, infelizmente. E daí começa tudo. Começa com o Grant engolindo a pedra e o Doctor falando que a pedra, ela sabe o que você quer. Então você tem... Se você tiver um desejo, ela nem precisa falar que ela sabe, ela te dá o que você precisa. E como o Grant é um big fã de quadrinhos... Eu fiquei pensando o episódio inteiro que essa pedra não saiu. Ele não. Engole o negócio que não sai. 24 anos, ele deve ter uma constipação absurda. Não, ele explicou ali, ela se dissolveu por todas as células, sistema nervoso, aquela coisa arada ali. Ela se dissolveu no corpo dele. Exato, no DNA. Foi uma referência muito ao Homem-Aranha, essa pedra ter se misturado ao DNA dele, na verdade. Mas assim, eu devia estar olhando pro celular nessa hora. Hello! Merry Christmas! As referências que eu mais vejo nesse episódio são mesmo ao Super-Homem. É, você falou, Jess, que a pedra ela tira energia da estrela mais próxima. Então, ele tem Super-Homem. Poderes vindo do Sol exatamente como o Super-Homem. Super-Homem, sim, sim. Não, mas eu digo, a pedra ter se misturado ao DNA dele é uma clara referência ao Homem-Aranha. Sim. Mas o resto. Na verdade, o episódio todo. O episódio todo é uma. Referência ao Super-Homem. Ao Super-Homem. E ao Homem-Aranha. Não se esqueça que o Capaldi chega ali. Quando o Grant volta, ele, com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Sim, essa fala, era óbvio que ele ia falar que o Mofá ia dar um jeito de colocar isso no meio do episódio. Gente, tem nada a ver com o episódio, com o momento do episódio, mas o que foi o Capaldi dizendo que ele distraiu todo o pessoal de Tóquio colocando Pokémon lá embaixo. Que não faz o menor sentido, né? Porque se tá no térreo, o pessoal que tá lá em cima vai conseguir pegar também, né? Não, depende. É, mas não sei o que ele fez. Vai não, saber. Depende. Eu e Pedro, quando a gente tá no lugar do subsolo, às vezes, lá da faculdade, às vezes a gente não consegue pegar os Pokémons que estão em cima, não. Porra, então... mas no subsolo também não tem nada, né? Não chega nada ali, nem sinal. Bom, só assaltante. Não chega, não chega o sinal do GPS, mas o Pokémon realmente, ele não faz diferença de altura, não. Não, depende. Mas, não, depende. Depende. A gente não tá aqui pra discutir Pokémon GO. Pra comer de conversa. E o Vinícius não joga, então não pode falar. Só uma coisa que eu fiquei em dúvida, já que a gente trouxe a ideia do Pokémon. Isso aí é no futuro ou é no tempo presente? Presente. É no tempo presente. Presente, é. E pelo que entendi, cara... Pelo quando jeito que o pessoal tava correndo pra pegar o Pokémon, é esse ano mesmo. É. Pelo que eu entendi, cara, como o Grant era pequeno, os quadrinhos estavam meio que na Era de Prata, ali no comecinho dos anos 80, por aquela época ali, pelos quadrinhos que ele tava lendo, pelos pôsteres que ele tinha no quadro, no quarto, esse tipo de coisa. E aí até tem a cena que aparece o Grant mais velho, aparece uma edição do Super-Homem do lado da cabeceira dele, que é uma edição mais nova. Eu fiquei em dúvida se seria no futuro por causa daquela tecnologia lá dos vidros do prédio, né, que não é muito normal hoje em dia. Mas é tecnologia alienígena, né? Eles estavam há 5 anos se preparando pra isso. Eu acredito que foi 2016 mesmo, e aí considerando que foi 24 anos de diferença, o menino lá é de 92. É, eu acho que, assim, a gente só vai descobrir essa data desse especial de Natal na 10ª temporada, que a gente vai descobrir que tempo que tá a Bill. Então, mas voltando ao especial de Natal, que a gente já desviou 1 milhão de vezes, o guri engole a pedra e começa e vira o super-herói. E daí a gente começa aquele joguinho do Doctor no futuro e o Doctor no passado. No presente e o Doctor no passado. Os flashbacks com o Grant. E como a gente já falou no começo, parece que tudo isso aconteceu antes dele ir lá se encontrar com a River. E daí ele vinha checar o Grant de tempos em tempos. Cara, tava cheio de piadas de duplo sentido nesse episódio. Sim. Pelo amor de Deus, o Mofá tava afiado com as piadinhas. Mano, de... Mano, o menino via as meninas na visão raio-x, tipo, mano... Qualquer pessoa, né? Não, qualquer pessoa, mas, tipo, no caso, ele tava constrangido que ele via todas as meninas sem roupa, né? Tipo, inclusive o Doctor, provavelmente. E Smallville teve isso também. Sim, eu lembrei de Smallville na hora! Somebody é muito Smallville. E então, no futuro, ou presente, vamos colocar como presente, já o Grant grande, 24 anos depois, a gente conhece a Lucy Fletcher numa coletiva de imprensa da Harmony Show, como que fala isso? Show. Show. Show. Show. Show. Show. Show. Show. Show. Show. Harmony Show. Que o lema dele, cara, o lema deles é muito bom. Estamos aqui para abrir a sua mente. Eles não deixam muito claro no começo o que é, mas a gente conhece a Lucy Fletcher, que é a Lois Lane desse episódio. Inclusive, se ela quiser ser a Lois Lane em alguma coisa lá na CW, pode ser também. Na série nova do... Ah, não, já tem a Lois Lane na série nova do Super-Homem. Infelizmente. Série nova do Super-Homem, não tem. Super-Homem não, na Supergirl. Super-Homem. Ah, inclusive esse slogan me lembrou muito o episódio Partners in Crime, em que a dona também está participando de uma coletiva de imprensa e tem lá aquela loira, a babá das adiposes, e ela solta aquele slogan, né? É como se a gordura saísse, pulasse do seu corpo, ou saísse andando do seu corpo. É verdade. Acho isso muito bacana. Aí começa a introdução dos, vamos falar assim, dos vilões do episódio. Não foi aqueles vilões, porque, nossa, assustadores, meu Deus, eles me assustam. Mas foram vilões, eu achei que vilões, assim, inteligentes, sabe? O contexto que eles estavam, assim, e toda essa, e casando todas essas informações, tipo, o slogan da empresa e tudo mais, e a estratégia deles, que a gente já vai comentar sobre eles quererem se infiltrar em pessoas importantes do mundo, assim, pra conseguir o objetivo deles. Então eu achei que, assim, não é o melhor vilão de Doctor Who, obviamente, mas eu achei que foi bem pensado. É um vilão de quadrinhos. O curioso é que é o mesmo vilão do último episódio de Natal, né? Lá dos maridos da River Song. É, eu ia falar isso. E eles abrem a cabeça também, mas não explica, né, quem são eles. Eles não deram nem nomes. Deram naquele episódio. Naquele episódio é dado o nome. Eles são os Shows of the Winter Harmony. Inclusive, eu achei curioso que nesse episódio não se falou esse nome. Só falou Harmony Show. A gente conhece os Harmony Show, como já comentado, que são também do episódio de Natal, do último especial de Natal de 2015. Estavam lá junto com a River, o que foi uma boa sacada, que além do doutor dar todo aquele sentimento de perda da River, também foi uma boa sacada pra unir um episódio com o outro. E temos o Nardole. Gente. O Nardolinho. Eu não entendi a pergunta que ele fez lá na coletiva de imprensa. Ué, ele queria saber onde era o... Sanitário. Mas ele chama sanitário. De gente, eu acho que não era pois sanitário, não. Não era isso que ele tava perguntando. Porque ele fala onde é o sanitário e ele não... Não, mas não é isso. Não, gente, é uma piada que só funciona em inglês. Porque ele fala boys room, se referindo ao banheiro. Aí o cara fala, os restroom. Ah, e era essa a piada? Era essa a piada? Sim, mas eu não ri. Não esbocei um sorriso. Não esbocei. Eu não achei, o Nardolinho me surpreendeu. Porque assim, quando a gente viu, tanto é que rolou uma discussão dessa há muito tempo atrás, talvez, não sei se vocês lembram, que a gente se perguntou, mas por que o Nardolinho está voltando? Poderia voltar outras pessoas? Por que ele? Eu também, assim, eu achei, justamente como a gente já comentou, que ele é meio que o cara pra manter o Doctor são, vai, assim. Ele é meio que a companhia que sabe pelo que ele tá passando, tá lá pra ser, tipo, o ombro amigo, sabe? O cara pra ajudar. E eu acho que ele surpreendeu muito. Eu achei que ia ficar uma coisa meio desnecessária, uma coisa meio... não precisava disso, sabe? E eu achei que foi até agradável a presença dele no episódio. Eu também gostei do jeito. É que foi uma outra função que deram pra personagem dele, né? No episódio do ano passado, a função dele era ser mais bobinho, né? Eles tentaram umas graças lá, que não convenceu muito, assim, as pessoas. E dessa vez eles mudaram, né, a função, o objetivo dele no episódio, que é realmente ser esse cara que ajuda o Doctor a ficar firme. Tanto é que quando ele diz que vai pra Constantinopla, ele diz, né, eu governei Constantinopla com firmeza, mas com sabedoria, né? Então já mostra outro lado da personalidade dele. Aquele lado bobinho dele no... Ano passado ele tava lá pra ser uma vítima, cara. E a história daquele episódio era pra ser focada na River e no Doctor. Esse ano não, esse ano ele tá aqui pra acompanhar o Doctor, então a gente vai ver o personagem que a gente vê, que ele é meio bobão, meio bobalhão, na toa que ele tá brincando com os brinquedos da criança ali do nada, mas quando ele é chamado pra resolver alguma coisa, ele tá ali firme e forte pra ajudar o Doctor. Eu acho que é a personalidade dele, simples assim. Então, acho que é legal é que não tem nenhuma obrigatoriedade dele voltar, porque, tipo, ele não é um companion, mas ele também não é um personagem descartável. Ele tem a sua importância ali, sabe? Ele não é um companion, ele é um amiguinho. Ele é um amiguinho. É Nardolinho, seu amiguinho. Vamos brincar? Você já sabe que música vai ficar nessa parte no fundo, né? Já. Que desgraça. Não, mas olha só. Eu acho que o mais legal é que o Nardolinho surpreendeu a gente. Porque, assim... Grande parte do pessoal tava com hate absurdo. E continuou, tá? Eu vi no perfil da Permac que ela tava criticando mesmo o pessoal que tava com ódio gratuito com o Nardolinho. Assim, eu não sei se ele vai ser essencial na Season 10 toda, tá? Ele foi um bom ponto no... nesse especial de Natal, eu acho que ele fez um... Ele cumpriu o seu papel. Eu não sei se ele vai ser necessário depois. Tá? Mas não ele, sei vai se... ser mais, ele vai ser bem presente na décima temporada. É, ele vai estar todos quase os episódios. Todos. Não, se eu não me engano, em todos. Assim, eu não sei se, tipo... Esse especial de Natal poderia ser um, tipo... Migo chega. Porque a gente sabe que... O Nardole tá ali mais por um pedido. Na verdade... O Matt Lucas, pelo que eu entendi, ele é bem famoso lá na Inglaterra como comediante. E nesse episódio eles tentaram usar mais esse lado comediante dele, né? Talvez ele tenha tido mais opinião no texto. Ah, porque o timing pra comédia dele tava razoável nesse episódio. Ele tentou ser o alívio cômico, apesar que o Capaldi, nossa, o Capaldi tava muito bem fazendo humor. Até como aquele humor. Sempre. É porque a gente tá vindo de uma nona temporada muito dark. Ele tava muito dark na oitava e na nona temporada, né? A gente até comentou isso, eu, você e o Vinícius. A Camila, eu e o Vinícius, a gente comentou isso nos podcasts da oitava e da nona. A gente teve duas temporadas muito pesadas, digamos assim, né? E o Capaldi, a gente viu que ele é um baita de um ator dramático. E esse especial de Natal, e o especial de Natal passado, ele também já tava um pouco mais solto e tal, só que ele ainda no especial de Natal passado, ele tava com aquela perda da Clara. Tá bom, que a gente já discutiu isso a tarde inteira, a gente não sabe se ele lembra ou não da Clara, mas ele sabe que tem alguma coisa faltando nele, e talvez seja a perda da Clara. E daí agora ele vem... Mas assim, se a gente... Deixa eu só fazer um parênteses no seu raciocínio, posso? Vinícius, toda vez, a gente gravou 8 episódios de Class, ele continua fazendo a mesma coisa. Fala, Vinícius. Lembrando que em Class, ele olha pro painel e ele sabe da Clara. Eu acredito que ele talvez não pode lembrar de tudo, mas ele sabe que houve uma Clara Oswald que fez parte da vida dele e que agora não faz mais. Eu acho que isso não deixa ele tão dark quanto ele ficou na época dos pontes, porque, caramba... Gente, na época dos pontes foi tenso. Foi tenso, né? Foi dos pontes, na época da Rose também, o Doctor ficou bastante abalado. Eu não sei se a gente pode voltar muito no tempo, mas eu ia falar uma coisa que eu sempre percebi, não sei, não vai ter muito a ver com o especial, mas sim com a evolução do Doctor mesmo, como personagem. Eu meio que criei na minha cabeça, desde o nono até agora, uma linha de postura dele, assim, se você analisar. O Doctor mais, a regeneração mais, eu acho que mais madura e a mais velha do Doctor, mais cansativa, é justamente a do Matt. Porque eu acho que tem todo um trabalho ali de postura, de olhar, um olhar meio vazio, assim, sabe? De que, do Matt de que pro, já tá... Você diz do Matt pro Capaldi ou do Tennant? O Matt num todo. Eu acho que ele é o personagem, assim, mais... Em que o Doctor tá mais cansado, sabe? Que ele tá mais desgastado com as coisas. Porque você vê que ele é um Doctor muito cético, muito... Concordo, porque o Matt... Desculpa te interromper. Imagina. Continuar. Não, é porque o Matt, ele é o último doutor que ainda carrega o peso da guerra. Da guerra, então, né? Sim. O Capaldi, ele já tenta tacar o bonde pra frente sem aquele peso. Mesmo então, assim, ele exatamente. Tá traumatizado, né? Tanto é que naquele arco duplo dos Igons, ele fala, né? Quando ele ainda fecha os olhos, ele ainda se lembra da guerra. Mas eu lembro que o Stephen Moffat, ele deu uma entrevista na época do especial de 50 anos, falando que... Todo mundo percebia que os doutores do New Who carregavam um velho dentro deles. E que estava na hora de tirar esse velho de dentro do doutor. Né? Que é essa toda essa culpa, essa coisa de ter um olhar pesado. Sim, mas eu acho que assim... tem que fazer, de certa forma, com o Capaldi. Porque o Capaldi tem aquele olhar marcante dele, mas já não é mais aquele olhar tão, sabe... fúnebre, tão pesado, porque eu quis mais fazer esse comentário porque assim faz sentido tudo que você falou, obviamente, mas é mais assim de trabalho corporal do Matt mesmo, sabe? Porque tipo, você assim... olha pra ele e eu vejo um cara bem mais velho do que ele parece. É interessante isso, Camila, porque o que é irônico, né, deles tentarem tirar esse peso da guerra do Doctor justo com o Capaldi, que é o Doctor, mais velho desse New Who, digamos assim. Sim. Então, é o que eu acho fenomenal, porque ele não usou um ator novo pra deixar o Doctor novo, assim como ele não usou um ator velho pra deixar o Doctor velho. Então, isso é incrível, o que eu acho mais muito incrível na série, entende? O que eu acho assim, se a gente lembrar do episódio do especial de 50 anos, o Matt, ele, o doutor do Matt, ele é o Doctor que esqueceu. E esquecer não é fácil, tá? O Matt, na verdade, ele simplesmente cobriu, varreu para debaixo do tapete toda a história da Guerra do Tempo. Aquele jeito brincalhão dele é apenas uma fachada para o que ele realmente esconde. E quando ele perdeu os pontos, ficou muito evidente, ele não conseguiu mais esconder. Porque a gente... É como se fosse um elástico, né? Que você estica e ele esticou o máximo. Quando ele perdeu os pontos, ele não tinha mais força para segurar. E ele retornou. Ele voltou a ser obscuro, sombrio, né? E o que acontece? A Clara serviu para trazer uma luz de volta à vida do doutor. Ela trouxe, viveram altos e baixos a sétima temporada, logo depois a oitava temporada, que foi completamente baixo, foi triste. Em termos de qualidade dos episódios, em termos de... A história foi bem carregada, né? E na nona temporada eles acenderam de novo. A perda da Clara pro Doctor foi muito significativa, porque ela trouxe ele de volta para os eixos. Estava trazendo, né? Porque a Clara também teve muitas perdas na vida. Ela passou por transformações absurdas, né? Ela se sacrificou, ela se espalhou por toda a linha do tempo do Doutor. Ela viveu muita coisa. Então ela se tornou um pouco o Doutor. Então ele conseguia ver nela um apoio, um porto seguro. E em seguida ele perde isso. E aí ele fica desolado. E aí logo depois ele perde a River, que é se não a segunda ou a primeira pessoa mais importante atualmente na vida do Doutor. Ele sem contar que ele já tinha se despedido dela no The Name of the Doctor, né, que era já para ser a despedida definitiva da River Song, no mesmo instante que ele estava prestes a perder a Clara. Tanto é que ele diz, né, não, a Clara eu posso salvar, a River eu não posso. E eu concordo isso que tu falou ali sobre a Clara ajudar ele a trazer de volta, e também me lembra muito a própria Rose Tyler, porque nesse sentido, em relação à guerra, a Rose e a Clara tiveram um papel bem parecido, que era o de ajudar a curar o doutor, a de trazer ele de volta, né? Uma mais iminente, vamos dizer assim, né? Logo após o encerramento da guerra, e a outra depois, quando ele volta a ser o doutor da guerra, porque quando ele perde os pontos e ele fica desolado, a personalidade dele é muito semelhante à personalidade do doutor guerreiro quando ele perde a companion dele lá nos primeiros 100 anos de vida. Isso está explicado num dos livros que a BBC lançou sobre a Guerra do Tempo, que o No More é uma referência a quando ele perde a companion que ele tinha, ele perde ela para os Daleks, e ele diz que isso não vai mais acontecer, ninguém mais vai sofrer por conta das decisões dele. Então, quando ele perde os pontos, né, quando cai aquela máscara que ele carregava, ele volta a ser quem ele era na época da guerra. Então ele precisa de novo de uma segunda companion, vamos dizer assim, que o ajude a reequilibrar quem ele é de verdade. E é ela que faz ele lembrar da promessa dele, né? De não ser cruel, não ser covarde, nunca desistir, nunca se entregar. É isso aí. E eu acho nem tanto pelos pontos, é pela Amy mesmo. Porque a gente gosta muito do horror, eu gosto particularmente do horror. Eu gosto muito dele, eu gosto muito. Mas assim, na despedida do Matt, na regeneração do 11º pro 12º, a última pessoa que ele viu, que aquele rosto viu, foi a Amy. Cara, eu chorei muito nessa cena, mas tudo bem. Então, ele tá muito abalado pela perda da... Mais da Amy do que pelo Rory, mas tudo bem. A gente fez um desvio gigantesco. A gente tava falando do Nardolinho. Nardolinho. Foi parar nos pontos. Não, parabéns. Mas tem tudo a ver, porque o Nardole é essa pessoa que o doutor escolheu, foi o doutor que escolheu o Nardole pra continuar seguindo, pra ele não se sentir sozinho, né? Ele fala isso, né? Ele tinha medo de ficar sozinho e trouxe, vamos dizer assim, um souvenir daquela noite que ele passou no River, aquela noite de 24 anos. O Nardolinha é tipo um chaveirinho. Isso, foi a Madame Vastra que falou que ele fica... Ele vira outra pessoa quando ele viaja sozinho? Eu não lembro. A dona também. A dona falou... É, várias pessoas falaram isso. A própria Clara falou também, né? Então é assim que você fica quando você viaja por muito tempo sozinho. A Amy também falou isso, se eu não me engano. Então é isso aí, o Nardolinho ou o Nardo. A River também falou. A River, isso, a River falou. Que esse Companion... Cara, eu não sei onde o Moffat vai enfiar ele na 10ª temporada e nem por quê. Hello! Merry Christmas! Aí voltamos agora para o Doctor. Gente, esse podcast vai ficar gigantesco. Vai, aí a gente volta pro Harmony Show à noite. Gente, isso é muito filme super-herói. Marcar meia-noite pra se encontrar num lugar. Mas tudo bem. A gente vê o Dr. Sim mostrando pro... Como ele chama? Mostrando pro... Dr. Brock. Os cérebros, né? Naquele líquido azul. Os cérebros em si são azuis. E ele começa a falar que os cérebros estão... Parece que estão se multiplicando ou estão chegando, né? Uhum. E isso a gente vai entender quando o Doctor vai parar lá na nave deles, que eles estão tirando os cérebros das naves. E eles vão parar todos lá naquele cofre, lá no prédio da Harmony Show em Nova York. E a gente vê aqueles enfermeiros alienígenas, estranhos, trocando o cérebro do Dr. Brock pelo um dos cérebros dos Harmony... Vamos chamar eles de Harmony Show. Posso dizer que essa cena aí, achei ela com uma estética que me lembrou muito a era Rusha T. Davis. Sim. Verdade. Alguém mais sentiu isso? Eu senti. Eu achei que eu tava assistindo a terceira... Não. Qual que é aquele episódio no hospital... É na terceira temporada? Na segunda, não é? Me lembrou um pouco o primeiro episódio dos Cybermen. Também. Foi muito mal. Principalmente a hora que os enfermeiros saem, assim. Sim, foi muito Cybermen. Eu achei que eu tava assistindo a segunda ou terceira temporada. Na terceira, na segunda eu confundi. A segunda ainda é a Rose. Gente, mas nada que uma arma e um tiro na cabeça já não matasse aqueles bichos, né? Mas o Doctor não usa arma! Então... Eu só tô dizendo, assim, né? Não seria uma ameaça pra espécie humana. Ah, não, claro. Ó. É claro, mas ele tem essa coisa. Seria muito simples, mas o Doctor tem que... Ele podia ter explodido aquele prédio, pelo amor de Deus. Ter esperado todo mundo sair explodido aquele prédio. Não, como? O prédio sobrevive. Quatro... Bomba nuclear. É só explodir por dentro. É isso que eu ia falar. Ah, também tem isso. Uma coisa que eu gostei ali é que antes, ainda um pouquinho antes ali na coletiva de imprensa, quando a gente conhece a Lucy, ela já mostra a personalidade dela de uma forma bem forte, assim, né, nas perguntas dela. Tanto é que quando ele responde com uma brincadeirinha, ela rebate com uma outra ainda maior, né? Quão grande é o seu quintal, né? Falando que ele colocava os corpos ali. Então ali ela já mostra que ela é firme. Ali eu já vi que ela não ia ser pouca merda. Não pode falar pouca merda. Igual a Lois Lane. Uhum. Sim. Ela é a Lois Lane. Sim. A Sarah Jane, de vez em quando, tinha algumas coisas, umas tiradas assim, na era clássica. Boa. Depois que tá a Lucy e o Doctor, que cena sensacional, cara. Que cena sensacional, eu ri muito dessa cena. A Lucy e o Doctor espiando o que tá acontecendo lá dentro do cofre, que tá o Dr. Brock e o Dr. Sim. Ele comendo um sushizinho. E ele comendo sushi, cara. E cara, que delícia, cara. Eu amei. Ele já era meu favorito depois do segundo. Mas quando ele começou a comer sushi, perfeito, perfeito. A propósito, o Doctor comeu bastante nesse episódio, né? Ele sempre leva snacks. E depois de ficar 24 anos num restaurante, Ele estava com muito... O que ele estava fazendo no restaurante? Ah, ele estava se despedindo da esposa, foi, gente. Gente. Eu tenho uma frase icônica. A River não é pra ver. Cara, que cena sensacional. O Doctor correndo. E ele... Sim, sim, eu também sou um estranho. Eu também sou um invasor. Pode continuar aí. Aí, os dois sincronizadinhos, assim, cara. Nossa, ficou muito boa essa cena. Parabéns ao Ed Bradgett por essa cena. E daí a gente começa a descobrir mais sobre os aqueles cérebros e tudo mais. A gente vê que coisa nojenta que é aquele treco azul. Aquele negócio escorrendo, né? Aquela gosma escorrendo na cara do Brock, assim, pelo amor de Deus. Então, o mistério dos Harmony Shaw é mais um Natal, mais uma vez, mais uma invasão. Eles estão há cinco anos se preparando e tem prédios em todas as cidades capitais do mundo. E eu percebi que no mapa do Brasil está em Brasília. E como o Nardo fala, Nova York não é uma cidade capital. Aquela parte que o Capaldi vira de costas ali na hora do tiro, duas coisas me dividiram ali. Uma que eu gostei, esse negócio do lance da autodefesa ali, né? Pra parecer que pode ser um... Como é que é? Um assassinato, né? E não a defesa do cara, né? Tipo assim, o cara não atirou pra se defender. Ele atirou pelas costas, então quer dizer que ele atirou pra matar. Só que por outro lado, no contexto ali, alienígena e tal, tipo, quem é o doutor, quem é o Nardole, sabe? Tipo, é lógico que eles iam dar um jeito de acabar com... Esconder os corpos, tipo, não faz sentido. Grande coisa, dar um tiro pelas costas ali não sustenta muito isso, sabe? Era só três pessoas mas que desapareceram. Só pra ter aquele momento, né? Ah, você acha que a Unity não ia atrás do Doctor? Você acha? Aí ia, né? Até eles conseguirem. Então, mas assim, foi. Aí nessa. A gente, depois da cena, a gente vê a Lucy, o Doctor e o Nardo observando o mapa das capitais. E sendo ameaçados pelo Dr. Sim. Então, eis que tem alguém batendo no vidro. Porém, estamos em que andar? Centésimo andar, sei lá que andar. Tá muito alto. E aparece o Ghost. Com aquela roupa e aquela voz, achando que engana alguém. Gente. E o Dr. na hora... Já cai a ficha dele de quem é, que é o molequinho lá. Que engoliu a pedra. Que coisa sensacional. Legal o diálogo, né? Espelhado. É. Faz referência à conversa que eles tiveram quando criança. E pros dois, né? Faz 24 anos que eles tiveram essa conversa, né? Na linha do tempo dos dois. Então achei bem bacana. Tá. A gente vê o Grant como super-herói, atuando como super-herói. Ele não machuca ninguém. Igual o Doctor não machuca ninguém. Mas ele deixa leves machucados nas pessoas. Ele é meio Dobby. Enfim. Alguma coisa caiu. E depois a gente vê ele saindo porque tem a babá eletrônica funcionando. Tem uma babá eletrônica chamando ele. E a gente, eis que temos primeiro plot twist do episódio, que o Grant, o super-herói do dia, ele é babá. Ai, gente, caramba. Eu posso dizer que isso é maravilhoso, cara. Ele é babá, cara. Ele isso é só babá, será que... Eu não entendi. Ele mora com a Lucy e é babá só da filha da Lucy? Ele é babá em tempo integral. Mas só da filha da Lucy? É. Foi isso que deu a entender. Ele tava ali o tempo inteiro. É quase o Alfred da Lucy. Gente, eu posso dizer que eu achei isso maravilhoso. Era uma das coisas que eu ia comentar no podcast. É maravilhoso eles terem explorado, tipo, um super-herói que é uma figura máscula e poderosa, que trabalha, tipo, a vida dupla dele, é que ele é uma babá, cara. Tipo, eu achei muito incrível, sabe? Ele não é jornalista, ele não é... Ele não é, tipo, sei lá, bombeiro, jornalista, sei lá, essas profissões aí, tipo, professor, eu não sei. O que o Flash é no The Flash? O Flash é o cientista forense. Cientista forense. Né? Tipo, então, cara, ele é uma babá, tipo, uma profissão do dia a dia, sabe? Uma coisa mais comum, não aquela coisa, tipo, que ainda assim tem um quê, tipo, um jornalista, um cientista. Então eu achei maravilhoso, porque, tipo, o cara, o que impede o cara de ser um super-herói e depois ele se babar, tipo, fazer coisas normais, sabe? Eu achei muito legal. E a Lucy reconhece isso, né? Tanto é que depois ela fala, não tem tantos caras assim tão corajosos, né, de ter uma profissão de babá como o Grant tem. E isso ela tá falando direto pro, entre aspas, pro machista que ela acha que tá à frente dela, né? Eu achei a construção da relação dos dois muito fofinha, assim. É clichê. Eu achei clichê americano. Muito clichê. Super clichê. Mas, assim, ao mesmo tempo, pra gente que é criado com clichês americanos incutidos dentro da alma, pra não falar de outro jeito, cara, é fofinho. É fofinha a forma que ela descobre o quanto Grant é importante na vida dela e o quanto ela gosta dele. Ah, foi tava fofinho. Na cara, né? Que eles iam ficar... Óbvio, claro. Gente, mas é muito engraçado essa questão da voz que a Jess falou, porque ela tava no telefone com o cara num quarto e ela foi falar com ele na cozinha e a voz era a mesma e ela não percebeu. Ela é a Lois Lane, igual o Doctor fala no começo, a hora que ele tá lendo lá os quadrinhos. Tipo, o moleque fala assim, não, mas todo mundo sabe que o Super-Homem é o Clark Kent. Aí o Doctor mais... Meu, a Lois Lane, que é jornalista, não sabe disso. Tipo, é a história do Super-Homem. Sim. E o legal é a comunicação, né, entre o Doutor e o Grant. É só visual. Tipo, só visual, já... né, que eles... Nossa, aquilo ali diz muito. E o Capaldi interpretou muito bem aquelas gaguejadas que ele dava e as trocas de olhares ali. Ficou perfeito, não ficou uma coisa forçada. Não, ficou maravilhoso. Ficou espontâneo, ficou muito bom. É, e sobre o clichê ali, um clichê ele também não é vilão, né? Quando ele serve, quando ele tem um propósito, ele pode ser usado perfeitamente, né? A gente tem esse preconceito com o que é clichê. Mas ali é um exemplo clássico esse episódio de um clichê bem colocado. Ele... Clichê que deu certo. É, ele dá certo, ele cumpre um papel ali, né? Assim, acontece, tem exceções e exceções. E acho que essa pode ser uma delas. Mas assim que eu vi que tava rolando, eu falei, é um clichêzinho, mas tudo bem, não deixou o episódio. Não tem nada no episódio, na real. Então... Não, não muda. E assim, eu acho que existem aquelas explicações meio que furadas de por que, que a Lois Lane não consegue perceber no início, do por que, que o Clark Kent não é o Superman. Ai, mudança de postura, os óculos, a kryptonita, sei lá, o caralho, a 4 nos óculos. E como ninguém percebe que a guria de Supergirl é a Supergirl. Como que ela chama? A cara. Cara, o Grant mora com a Lucy e é apaixonadinho por ela desde o ensino fundamental, que ele fala? Fundamental, né? Eles são criancinhas. E a Lucy casou com o melhor amigo dele. Ai, que trouxa, coitado. Cordomanço. Que trouxa. E só que o melhor amigo dele largou a Lucy quando ela ficou grávida. Tipo assim, a maioria dos pais brasileiros. Acontece com a maioria dos pais brasileiros nesse país lindo, maravilhoso, onde que as pessoas acham que a mulher não pode... Eu não vou entrar em assunto polêmico aqui. Não, mas isso é uma coisa bem forte nesse episódio e em toda a série, assim, que é a questão do empoderamento feminino, né? Pode ver, ó, a Lucy, ela é mãe solteira, repórter, ela contrata uma babá, ela consegue ter uma vida, entre aspas, dupla, assim, né, de mãe e de profissional. E olha a casa dela, vocês prestaram atenção nos móveis, na mobília, ela tem um lustre gigante na casa dela. Ela não tem pouca grana, ela tem uma boa grana, ela tem uma boa condição financeira. E porque ela conquistou então, aquilo, né? Sim, ela conquistou. Ela é uma excelente profissional, deu pra ver em várias cenas, assim, que ela sabe o que tá fazendo, ela quer aquilo, ela não é uma... adolescente, perdida, igual era Rose, igual, sei lá, ela a própria é uma Clara, mulher bem resolvida. Muito decidido que ela queria ainda. Ela era uma mulher bem resolvida, até porque ela precisava ser, mães solteiras precisam ser, elas aprendem a ser mais rápido pessoas bem resolvidas, né? Tipo, mães solteiras e jovens, elas aprendem a ser pessoas bem resolvidas. E o legal disso, do empoderamento da mulher, é justamente também esse contraste com o homem, que não precisa ser o cara fodão da coisa, da história, sabe? Ele pode ser também o cara que, tipo, pega mais leve, sabe? Coisas... Não sei se vocês... Sim, o próprio Jamie Horry, né? Não é o termo que eu tô querendo dizer, mas é isso aí. É nessa linha que eu tô querendo chegar. Tipo, que a mulher assim, ela tem a relevância dela e o homem também tem a relevância dele, tipo, em patamares iguais. E coisas diferentes que você geralmente associa aos gêneros, tipo, contrários, sabe? E eu acho isso muito legal. Sim, até porque o dinheiro que o Grant ganha vem do trabalho de babá, somente. Ou seja, ela consegue se sustentar, sustentar a filha e sustentar o Grant. Então ela é a mulher que trabalha e o Grant é o cara que fica em casa cuidando do filho. Tem essa inversão, e isso é muito importante. Só não são casados, oficialmente, até o final do episódio. Mas é assim, e esse episódio basicamente pode ser dividido em dois. A gente vê a relação do Grant e da Lucy, o Grant com a vida dele dupla de super-herói, e o Doctor tentando resolver o mistério, tentando expulsar os aliens do planeta. E eles só vão... O plot central, digamos assim... Não teve plot central, digamos. O plot dos aliens só vão se encontrar quando o Dr. Broke percebe que o Ghost é um dos seres humanos, digamos assim, que seria uma ótima opção dele deixar... Ele colocar um cérebro deles lá. Eles querem explodir Nova York, né? Não, com a nave deles, que virou uma bomba nuclear. E daí a gente, já acelerando bastante, já que a gente não falou de forma muito linear do episódio, é basicamente isso. A gente vê o desenvolvimento do relacionamento do Grant e da Lucy, que ficou naquela aquela cena que eles estão jantando lá no telhado, que ele quase fala quem ele é pra ela, mas depois se arrepende. E no final ele... daquela cena que ele pede pra ela olhar pra cima que eu tenho. E ela não olha. E ela não olha. E ela olha e ele já tá de máscara. Ele já tá de máscara. É, porque foi ali que ela falou que o Grant nunca tinha mentido pra ela e que ele era importante e tudo mais. Aí ele, não vou me revelar pra ela desse jeito porque aí vai estar mentindo pra ela. Vou deixar pra me revelar de uma forma mais legalzinha. E aí ele faz aquela revelação bem super-homística no final. Isso. Mas, gente, a gente pulou uma parte que não pode ser pulada. Senhor, que é a parte do interrogatório do bonequinho que grita. O melhor personagem. Ah, sim, gente. Ele... Aquele foi interrogatório. Foi. Ele precisa voltar, aquele. Ele tá na tarde. Ele vai voltar, ele tá na tarde. Né? Vamos esperar o bonequinho na 10ª temporada. O doutor não aguenta o grito do bonequinho, né? Huffle. Igual a batata? Não, com H-U-F-F-L-E. Ela diz ainda, né? O Sr. Huffle sente dor. Ela interrogando ele, tipo, ela toda mandona em cima dele. Tipo, a gente tá acostumado a ver o Doctor mandar nas pessoas. E ela pega... Ele tá lá na janela, tomando um refrigerante. E ela chega com o Mr. Huffle. O Mr. Huffle fala, você, na cozinha, em 5 minutos. E ele chega na cozinha, ela tá lá terminando de escrever o que ela tá terminando de escrever. Ela só aponta pra cadeira, assim, cara. E ela faz ele esperar, né? Tipo, ele eu faz já ele com você. Esperar. I'm gonna Mano, maravilhoso. Back. Mulher, sensacional. E ela consegue decifrar ele em questão de minutos, né? Aquela hora que ela diz, nossa, você realmente não faz parte de nenhuma agência, porque você não tá acostumado a dar esclarecimentos nem pra chefe, nem pra cliente. Aquela hora ali matou, né? Porque esse é o Doctor, ele faz o que ele ela quer. Ela é muito e... investigativa, ela. Ela é muito, muito boa. Então, acho que até dá pra dizer, isso que eu ia falar agora, acho que pode até encaixar. Que no final, quando tem aquela sacada dramática, depois de tanto humor e tanta coisa bonitinha, né? Que a gente ainda vai chegar, mas já adiantando. Que ela... O bonequinho tem também o drama, né? Porque ele fala que tá tudo bem e ela aperta o bonequinho, tipo... Aquele barulho infernal. Daí a galera fica, tipo, muito triste e rindo ao mesmo tempo e ninguém sabe lidar. Era só isso mesmo, pode continuar. O Mr. Huffle, eu acho que todo mundo vai querer um bonequinho desse agora em casa. Ó, o BBC mas pode lucrar em cima disso. O BBC pode lucrar. A não ser que eles tirem o barulho, porque que barulho infernal que aquele bicho faz. Pelo amor de Deus. Cachorro. Imagina isso numa casa que tem uma criança, como é que deve ser legal. Deve ser muito legal. Ah, a criança já funciona no lugar do bonequinho. Mas o bonequinho era mais da Lucy do que da criança, né? Era mais da Lucy do que da... É Jennifer, né, o nome dela. Acho que era Jennifer, né? Tá. Aí a gente tem a cena do interrogatório, muito legal, com o bonequinho. Que a gente... Aí nessa cena a gente percebe que o Doctor tá realmente triste por causa da River. E a gente vê o poder que nós vemos o poder que a Lucy tem de interrogar as pessoas, cara. Que mulher sensacional. E Depois disso, gente, vamos ver o que vemos. E depois disso, o doutor também tem um poder muito grande de fazer as pessoas se distraírem, né, do que elas querem, pra ele poder ganhar tempo. E aí ele joga a atenção da Lucy pra TV, onde o fantasma tá dando uma entrevista depois que ele salva não sei quem lá de um incêndio. E engraçado que o fantasma, tipo, ele sim é muito clichê. Tipo, ele pega, ele faz umas poses assim com o dedo, gente, sabe? Tipo, muito super-herói dos anos 80. E ele diz assim: comprem um detector de fumaça, sabe? Tipo, uma coisa bem nada a ver. Ele querendo dar lição de moral, igual aqueles heróis de antigamente, assim. Tipo, coisa falando não use drogas naquele filme. Mensagem final do Rip. Essa coisa do posicionamento dele, que ele tá pousando, aí ele tá com um pezinho levantado e o outro tá, tipo, um 4, assim, tipo, pra você ver se você tá bêbado ou não. E ele voando com a mão. Oi, bêbado. Oi, querido, você mesmo. De você, Vinícius. Com a mãozinha, assim, voando, tipo, fazendo tipo um soquinho, toda aquela pose. É um negócio muito engraçado mesmo. Que hoje é meio broxante, se a gente parar pra pensar. É, mas esse episódio em si foi uma clara homenagem pra vários seriados de super-herói dos anos 80. Claro. Não é nem por causa dos agora que tá essa febre super-herói, por causa depois que a Marvel inventou a roda, digamos assim, a Marvel descobriu esse gênero, muito digamos assim. Cinematográfico. Mas, assim, foi uma clara referência aos seriados e filmes dos anos 80, os anos 90. O primeiro filme do Super-Homem com... dos anos 70. 70, isso? 70? Não, final dos 70. E é, acho que é o mais forte. Eu acho que os fãs mais... Por isso, os fãs mais antigos de Doctor Who devem ter gostado até mais do que a gente, tipo, tá gostando aqui, sabe? Tipo, a galera que viveu isso. E que viveu Doctor Who. Eu acho capaz... Não, não sei. Mas ele pegou realmente muito mais o tropo do super-herói antigo do que essa vibe Marvel. É, pelo menos, as pessoas que eu vi que mais gostaram foram as que cresceram vendo esses anos 80. É o que eu quis dizer, porque assim, a gente não viveu a época, mas a gente, tipo, acredito que cada um aqui deve gostar de super-heróis e tudo mais. Mas, tipo, por exemplo, a gente pode ver o filme e não ler o gibi. A galera antes lia o gibi e viu esse universo passando pro cinema, passando pra TV. Então deve ter sido muito mais empolgante pra alguém que assistia a clássica do Doctor Who e acompanha Doctor Who até hoje e cresceu lendo gibi e vendo tudo isso, sabe? É. E, então, voltando agora... O Grant, a Lucy descobre que o Grant é o fantasma naquela cena onde as histórias voltam a se juntar, que o Doctor vai parar lá na nave. Primeiro ele vai parar lá em Tóquio, que ele descobre que tem um código, uma transmissão rolando, aí ele descobre que tem uma nave orbitando a Terra, e daí ele vai parar na nave com a TARDIS, e... Aquela cena serviu mais pra alívio cômico do que tudo. Eles a nave caindo e o Nardo lembra assim, mas os caras ali, o Doctor, não, você acha que eles vão estar preocupados com a gente, a nave caindo? E sim, eles estão preocupados com o Doctor, com o Nardolinho que estão dentro da nave. E o Doctor é bem otimista. Ele fala assim, não, até a gente cair você não vai morrer. É mais fácil você morrer da gente caindo do que você estrangulado. Ah, não vai dar tempo dele se estrangular. Não vai dar tempo dele se estrangular. A gente vai morrer antes. E gente, aquela cena que o Grant tá preso lá, os caras, os enfermeiros segurando ele vestido de super-herói. Se ele dá um sopro ali, se ele só resolve fazer assim... Dá um empurrãozinho assim, já tinha acabado com todo mundo, cara. Ele fica lá naquela tensão. Eu tinha pensado nisso, cara. Falei, cara, ele tem mas super ele... força, cara. Que ele não faz alguma coisa. Assim. Mas ele é basicamente o super-homem, cara. Não tem, né? No, o filme do super-homem, ele não fica lá algemado e o cacete pro pessoal interrogar ele. Ele levanta, arrebenta a algema. Então, ele é o típico herói da nova era de prata, desse ideal de justiça e bondade. E não vou machucar ninguém se não me atacar. Então pode ser por isso, porque mesmo com o Dr. Brock ameaçando a Lucy com uma arma, se ele em 5 em 5 segundos ele tinha resolvido todos os problemas. O Doctor resolveu, né? O Doctor resolveu isso em 5 segundos. Você acha que acabou? Sim. Pá! Sim, pega, pá! Acabou, velho. Com a Sonic Screwdriver ele vai, pá, acabou. Sim, nem menos de 5 segundos. Isso aí. E a conclusão do episódio é... Nós temos a Lucy descobrindo que o Grant é o homem da vida dela, porque ele sempre esteve lá por ela. Nada muito clichê, imagina. Aquele clichêzinho básico de sempre. E o Doctor conseguindo fazer a nave e cair bem em cima do prédio da Lucy, só pro Grant segurar. E o engraçado é que ele não tá vestido de super-herói nessa parte. Ele tá vestido de Grant. E aí a Lucy, na verdade, ele tá misturado, né? Tanto é que ele estar vestido de Grant é ele usar o óculos. Tanto é que ela diz, eu prefiro você no seu uniforme de super-herói. E aí ela coloca o óculos nele. Achei isso ali muito legal. Eu achei tão bonitinho, eu também achei. Porque isso era o que o Moffat vinha falando nas entrevistas dele, né? Ele disse que o super-herói não era o super-homem, era o Clark Kent, né? Ele era o verdadeiro super-herói. Na verdade, quem falou isso foi o Quentin Tarantino e o Moffat copiou. Ah, mas não, eu disse que o Moffat vinha falando nas entrevistas dele, assim, que era uma coisa que ele estava valorizando, era isso. Era essa ideia de que o Clark era o verdadeiro super-herói. E aí ele entrega essa fala ali pra Lucy, quando ela diz, né, eu prefiro você no seu uniforme de super-herói e bota o óculos. Hello! Merry Christmas! E o Doctor mais uma vez salva a Terra no Natal. A cidade de Townsville. A cidade de Townsville. Metrópolis. Nova York. Metrópolis, é igualzinho, cara, a Metrópolis do Super-Homem. Até o planeta diário com o negócio rodando lá. É sim, clara o prédio referência. Da Harmony Show, muito igual ao planeta diário. Aquele treco do planeta diário rodando. E esqueceu de falar do final, que é a parte mais dramáticazinha, né? Que deixa a gente com um pezinho na consciência pelo Doctor e pelas perdas do Doctor que a gente comentou, assim. Mas Só mais uma coisa antes da gente entrar nessa última cena que eu queria comentar. Que é a forma como o doutor consegue escapar da nave, né? Ele tá querendo evitar uma explosão em Nova York. E aí, de repente, ele descobre que o único jeito dele conseguir salvar é jogar a bomba em Nova York. Né? Isso é uma coisa que eles já vêm recorrendo há muitos, muitos episódios. Que é aquilo que você mais teme, aquilo que você mais evita. Na verdade, pode ser a porta de saída, né? Pode ser o seu caminho de salvação. É uma coisa que eles vêm trabalhando desde a série lá em 2005. É, às vezes aquilo que a gente mais teme é o que na verdade vai fazer a gente se libertar daquele problema. E aí ele tava com tanto medo que a bomba realmente caísse em Nova York, que ele fez, ele adiantou, né? Ele nem sabia o que ia fazer depois, não tinha plano B. Mesmo assim ele foi e jogou a nave bomba em cima da cidade. É, com a deixa justamente do Dr. Sim, né? Que fala que não é agora que ele deve jogar a bomba, né? Aí ele pega a deixa e... Ah, então não pode ser agora, né? Então eu vou jogar agora. É. Isso. E os planos da Harmony Show era derrubar Nova York e só pro prédio deles sobreviverem, porque como a gente já mencionou, o prédio sobreviveria a 4 bombas atômicas jogadas de uma vez. E eles queriam que as pessoas viessem para eles. É uma conclusão bem... Isso ia acontecer em várias partes do mundo, né? Isso, em várias partes do mundo. Não, pelo que eu entendi, ia acontecer em Nova York só, e aí os líderes mundiais iam ver que Nova York inteira foi pro saco, só ficou um prédio gigantesco no meio que era da empresa lá, e eles iam começar a recorrer às empresas que estavam espalhadas nas capitais do mundo inteiro. Sim, e aí só isso. A galera que tivesse grana para bancar isso daí é que poderia entrar nesses prédios mais seguros. E aí iam trocar de mente com os líderes mundiais. Exatamente. Isso. Basicamente o que o Ozymandias fez em Watchmen. Aí. Hoje temos muitas referências de quadrinhos aqui. Tá muito nerd esse podcast, cara. E o que eu achei legal, antes da gente encerrar, é que não teve aquela briga Marvel versus DC. O Moffat conseguiu homenagear. Porque esse episódio não foi uma zoação. Eu não vi como uma sátira. Uma sátira. Eu vi mais como uma homenagem tanto pra DC quanto pra DC Comics, tanto pra Marvel Comics, assim, sabe? E pra outras pequenas também. Ele fez basicamente uma homenagem aos quadrinhos em si. Não foi... Acho que foi mais para os fãs de quadrinhos do que pros quadrinhos em si, né? Porque quem gosta, gosta de tudo, assim, né? E também essa coisa de sátira, tudo que o Moffat faz, ele não faz como sátira também, né? É sempre uma homenagem, tipo, não tem aquele quê irônico no que ele decide abordar no episódio, né? Tipo, eu sinto isso, pelo menos, é sempre uma coisa abordada com um cuidado, assim, um carinho, sabe? Concordo, ele só pega coisas pra se inspirar que ele gosta. É, ele não vai não pegar tem. Um negócio que ele não gosta e que vai zoar, assim. Porque faz sentido, né? Às vezes, quando alguém quer fazer um especial de alguma coisa, às vezes ele pensa, vou tirar um sarrinho aqui. Mas eu acho que eu nunca vi o Moffat fazendo isso em momento nenhum, sabe? Eu acho que tudo que ele faz tem muito medo, tem muita paixão naquilo. É tudo que ele gosta mesmo, que é o que a gente estava comentando, né? O único sarrinho que eu vi ele tirando foi sobre as possibilidades do que aconteceria se uma pessoa fosse picada por uma aranha radioativa. Ele disse, essa pessoa vai lá morrendo, vai dar um negócio, um troço. Se ele zoou bastante. A última coisa que ele ia imaginar é que a pessoa ia ter superpoderes, né? É. E é isso aí. E aí, o final, como a gente estava já comentando, foi a parte mais dramática do episódio, não o final... Em que eles estão lá de novo na cozinha da Lucy e ele tá todo lá tristonho. E a Lucy saca na hora que o problema dele era qual é o nome dela. É. Aí o Doctor mais uma vez tenta. Ele mais uma vez tenta, como fala? Dibrar. Disfarçar. Ele não quer falar sobre isso. E o Nardo, no final, acaba falando, né, que é River Song e tudo mais, tudo que aconteceu. Mas o mais... Eu acho que legal, isso encerra todo o arco que teve dali pra trás, né, envolvendo os Ponds, envolvendo a Clara, envolvendo a River, encerra tudo. Porque, beleza, ele se despediu da River no episódio do ano passado, mas precisava ter esse episódio pra dizer, ó, ele sofreu, ele ficou viúvo, ele sofreu, né, e ele tá seguindo em frente. Tanto é que a décima temporada vai ser realmente um recomeço, ou seja, tudo dali pra trás, até o luto, já foi, né? A gente imagina que seja, pelo menos, né? Espera que seja. Esse foi o episódio de um final de luto, vamos dizer assim, onde ele sofre um pouco ali pela morte da esposa e segue em frente. E o legal, quando o Nardole espera o doutor sair pra explicar quem era a mulher, né, que a Lucy pergunta, parece que ele tá honrando a memória da River, né? Ele coloca um nome pra ela. Ele não diz assim, foi a esposa dele que morreu, ou foi uma pessoa importante, uma amiga. Não, ele pega e coloca o nome dela. Ele meio que honra a existência dela, pra não ser uma coisa batida, né? É verdade. E de novo, nesse final, o Nardolinho fez o papel dele de amiguinho... amiguinho, ou ombro amigo, né? Ele vai, tipo, ele espera o Doctor sair pra não ter que ouvir de novo tudo que ele já sabe e explica o que aconteceu, né? Sim, foi bonito. Eu achei que foi muito bonito da parte dele. E também um dos motivos pelo qual ele me surpreendeu, que eu achei que ele foi um bom vamos falar companion, um bom companion no episódio. Amiguinho. Companion. Não, porque amiguinho, eu falei muito amiguinho, vai ficar muito redundante. Então ele foi... Mas é o Nardolinho. Seu amiguinho, mas eu achei, por isso que ele surpreendeu, porque ele tem um respeito pelo Doctor e pelo sofrimento dele, sabe? Sim. E é isso aí, gente. Ele começou como empregado, né, contratado da River Song, da doutora Song, como ele chamava, e acabaram amigos, né? E explica, né, como é que ele saiu do corpo do Hydroflex. Ele foi colado de volta no corpo. Que lógica tem isso, gente. Como o Doctor fez isso, nunca saberemos. Ah. A gente vê a Unity, o Doctor até fala assim, talvez eles foram informados por alguém. Quem será, né? Que tem um telefone direto com a Unity. E o engraçado é que o cérebro que tava dentro do Dr. Sim foi parar dentro de um dos soldados da Unity. Então, aparentemente, isso não vai ser o final do plot, como não foi naquele especial de Natal de 2013, 2014, Snowman, o plot continuou depois na outra temporada, acho que foi isso. E o engraçado é que quem aparentemente tá mandando agora na Unity é a nossa querida Osgood. Não, gente, aquilo ali é referente à ideia do projeto Osgood, que era sempre interferir ou estar atento quando houvesse invasão em que não se identifica a raça, como eram com os Zygons. Os Zygons se disfarçavam de seres humanos, então o Projeto Osgood sempre entrava quando dava alguma treta. Como esse aqui, eles também se escondem, vamos dizer assim, eles usam o corpo humano, a aparência humana, então o Projeto Osgood precisa ser avisado. Eu achei muito bonitinho a Unit aparecendo. É sempre bom. O Moffat gostou bastante de aparecer a Unit, né? Eu acho que só teve uma temporada dele que a Unit não apareceu. A quinta temporada, se não me engano. E a sexta. Duas temporadas dele que a Unit não apareceu. Foi legal ver a Osgood mencionada de novo, que nos remeteu a nona temporada. E eu acho que esse é o final. No final a gente vê a Lucy ficando junto com o Grant. Que já era de se esperar. E ele aparentemente aposentando temporariamente o uniforme dele. Ah, e tem uma fala que eu lembrei muito de Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, ainda do Sam Raimi, de diretor, que ela, quando a Lucy encontra o Ghost, e ele fala assim, desculpa que eu tenho uma emergência agora, aí ela fala, Go Tiger. Isso me lembrou Homem-Aranha 2 ou 3, que a Mary Jane fala isso pro Peter, mas tudo bem. Só um adendo. Eu só lembrei disso agora. É isso aí, gente. E o final, o Doctor vai viver as suas aventuras da 10ª temporada e temos aquele trailer maravilhoso. Mas antes de falar do trailer da 10ª temporada, vamos às notas. Não vou às considerações finais, podemos dizer assim, porque senão vai ficar mais longo ainda. Gente, eu acho que todo mundo... mais consideração do que a gente é já deu. É que isso já deu, não tem como, né? Pô, eu tinha uma lista de considerações finais. Tá zoando, né, João? Só pode. Então vamos às notas. Vamos começar com a Camila. De 0 a 5, Camila, quanto eu você dou... dá pra esse episódio? Minha nota é 4. Boa. Vinícius, de 0 a 5, qual a sua nota pra esse episódio? 4. João, de 0 a 5. Tá bom, 3. Pedro, de 0 a 5, sua 4. Nota. 4. DJ, sua nota para o episódio? Eu dou 5. 5. Só deixa eu falar uma coisinha ali em relação ao que foi dito. Não. A minha nota é de 0 a 5, eu vou dar 4. E chegamos ao final do podcast. Ficou gigantesco, mas tudo bem. Agora a gente vai tentar falar brevemente sobre... aquele trailer da 10ª temporada em que finalmente tivemos mais informações a respeito da Bill, a nova Companion, e um pouco da dinâmica dela com o Doctor. I'm Bill. I serve chips. He's a professor, or a lecturer, or as I call him, Dr. What. And now we go everywhere. It's like a spaceship. Kitchen. Any space? Where are we? Which way is that? What's the Dalek? Can I use the toilet? Any time. Get in! And now I see everything differently. Where are we? Basically in the middle of a war. And it's not as bad as it sounds. I'm the Doctor. I will save all your lives, and when I do, you will spend the rest of them wondering who I was. Are you out of your mind? Yes, completely, but that's not a recent thing. Vamos começar com a Camila. Camila, o que você achou do trailer? Suas expectativas? Olha, eu vou falar de uma coisa bem interessante, bem rápida, que eu reparei no trailer, que é a ligação de Doctor com a imagem do professor, da profissão professor. Sim. E o Doctor, ele já foi professor diversas vezes, pelo menos na New Who, as mais marcantes foi quando ele apareceu no terceiro episódio da segunda temporada, com o décimo, que era o Tennant, ele era o professor de ciências, o John Smith, que é, inclusive, o episódio em que a Sarah Jane volta para a New Who. E a que eu consegui me lembrar também é o episódio em que o Tennant também... E o engraçado é que era o Tennant, não o professor. Na terceira temporada, no oitavo episódio, ou o que eu me lembro é isso mesmo. No episódio Human Nature, que ele esquece que ele é um senhor do tempo, fica, tudo que ele é fica preso num relógio, E a Martha precisa lembrar ele que ele não é um humano e tudo mais, que é um episódio muito bonito. E eu gostei dele ter voltado. É, eu ainda acho que também pode ser o refúgio dele para tentar se recuperar de alguma forma, porque é como se fosse uma forma dele ficar bem também, talvez, essa ligação com o professor, no caso. Então, eu achei interessante ele ter voltado dessa forma. É, eu acho que por a Bill ser uma... Acho que ela é a primeira companion adolescente mesmo, ela não é uma, assim, uma pessoa que saiu da adolescência ou alguém tipo, muito jovem, ela é uma adolescente. Adolescência é a fase de questionamentos e curiosidades, então eu achei a Bill, sempre achei, desde quando ela foi apresentada, uma personagem muito curiosa. Então eu acho que vai ser uma temporada em que a gente vai rever bastante coisa do universo do Doctor, porque ela vai precisar de orientações, e eu não sei muito bem como o Doctor vai reagir a isso, já que ele não é uma pessoa muito paciente também, não é uma pessoa muito... Né? Sempre tem o sarcasmo, sempre tem a ironia. Então eu acho que vai render também bons comportamentos mais, mais leves, mas ao mesmo tempo sem perder essa personalidade do Capaldi, que é o sarcasmo, a ironia e tudo mais. Eu espero que seja uma boa temporada. Eu acho que a Bill vai ser uma personagem muito caricata, mas eu acho que vai ser bacana esse estranhamento dela porque, assim, todas as companions têm o estranhamento justamente porque é um alien, é uma figura excêntrica, uma figura que a gente pensa que não existe. Mas eu acho que a Bill vai reagir com mais estranheza e com mais curiosidade, e a gente vai, talvez, rever e aprender mais sobre o universo do Doctor, os vilões, os desafios, sobre a TARDIS. Então eu espero uma temporada cheia de aprendizados mesmo. Eu espero que seja boa, tão boa quanto parece que ela vai ser, assim. Eu espero que seja legal. Vinícius, o que você achou do trailer? Cara, então, eu acho que desde que eu vi a Bill no vídeo promocional que foi da apresentação dela, eu me interessei pela personagem. Ela parece completamente diferente do que aquilo que a gente via antes. Ela tem uma impressão, passa uma impressão de curiosidade. Tipo, ai, eu quero saber o que que é isso. Ela me lembra um pouco a Donna, sabe? Ela não tá viajando com o doutor porque ele é bonitinho. Mas ela não tá viajando porque o doutor é bonitinho, porque ele é charmoso. Ela conheceu um cara, sabe? Que despertou interesse nela de conhecer o mundo. De conhecer mais do que é fritar batatas fritas. Que, por sinal, eu pretendo ver boa parte da 10ª temporada comendo batata frita, porque, nossa, fiquei com muita vontade. Então, é essa impressão que a Bill me causa. Alguém que tem curiosidade, que foi lhe despertada a curiosidade de conhecer o mundo. E no trailer da 10ª temporada isso ficou muito evidente. Ela tá deslumbrada, ela tá encantada com as possibilidades de cada coisa. É aquilo que eu falei, eu não sei qual vai ser a importância do Nardolinho nesse ciclo, né? A gente não sabe se vai ser o último ciclo do Capaldi ou não, se a Bill vai ser a última companion no Capaldi ou não, mas ela é importante. É importante pra ele, que sofreu essa perda da Clara, da River, conhecer alguém que se interesse e tem essa ânsia por conhecer o mundo. Então a Bill acho que vai ser uma companion muito importante pra ele. João, o que você achou do trailer da 10ª temporada? Eu gostei do trailer, eu achei que a 10ª temporada vai ser bem mais leve mesmo. Vai ter um clima mais bem humorado, eu acho que vai ter... Como o Matt Lucas vai estar lá, vai ser... Claro, ele vai ser um alívio cômico, mas não só um alívio cômico. A participação dele final no episódio de Natal, acho que... deu o tom do personagem, sabe? Ele vai ser um cara que vai estar lá pro Doctor, mas ele também vai estar lá pelas pessoas que o Doctor encontra. Porque ele, do jeito que ele fala da River, dando fechamento, explicando, ele tá lá pra dizer o que o Doctor não consegue dizer. Eu acredito. Espero que isso se siga na 10ª temporada. E o entrosamento dele com a Bill e o Doctor, eu acredito que tem tudo pra ser bacana. ela como uma aluna e o Doctor professor dela, eu acho que é uma relação bem inédita, que é bacana, ela vai ser uma pessoa completamente aberta para aprender. A Clara era uma professora, então é meio que o oposto, sabe? Agora temos a aluna que tá aberta a viajar, conhecer um mundo maior. Acho que vai ser uma temporada mais focada em episódios isolados do que um arco assim fechado, porque não tem muita coisa, muita ponta solta, eu acho, a não ser o Show of the Winter Harmony. E espero que seja bem legal. Pedro, o que você achou do trailer? Ah, cara, eu gostei bastante do trailer. Eu acho que a Bill vai ser aquela personagem que é gente como a gente, sabe? Ela chega na TARDIS, ela fala que parece uma cozinha, ela pergunta onde fica o banheiro, esse tipo de coisa. Eu acho que isso vai ser uma dinâmica legal entre ela e o Doctor. E fora que eu acredito que a dinâmica entre o Nardole e o Doctor também vai ser uma parada muito, muito bacana de ver, sabe? Vai ser legal ver o Doctor, que é aquele ser mega poderoso, o alien, conhecedor disso, daquilo, disso, outro, que já viu o tempo de trás pra frente, de frente pra trás, convivendo com um cara comum. Um cara que ele chega no lugar e ele se maravilha com as coisas, ele fica brincando com as coisinhas coloridas, mas que quando o Doctor precisa, ele é o primeiro a estar tá ali presente para ajudar o Doctor, para ser uma âncora, uma fortaleza do Doctor, digamos assim. Que quando o Doctor precisa de ajuda, ele assovia e literalmente a tarde se materializa com o Nardole controlando ela perfeitamente como o Doctor queria. Então acho que vai ser bem bacana. DJ? Oi. Então, algumas coisas que eu ia considerar, vocês já consideraram, mas eu só queria lembrar aquele negócio do professor ali, quando o Tenet foi professor de física, ele não ensinou nada de interessante, né? Ele só ficou física, física, física, física, física, física, física, e o pessoal ficou naquela expectativa que ele ia ensinar alguma coisa muito grande. Então eu acho que quando ele for professor na próxima temporada, ele também vai fazer umas coisas assim, tipo, o que ele vai ensinar pra essa galera? Eu acho que ele vai ser muito bocosão, assim. A gente vai fazer umas coisas muito doidas. Quanto a Bill, ela já foi... A intenção dela já era de ser aquela personagem que faz perguntas que todo mundo queria ter feito, né? Tanto é aquela parte do banheiro e tal. E quando ela diz... Ela compara a TARDIS com uma cozinha, ela tá comparando com o universo dela, com a única coisa que ela conhece, que é o negócio lá de fritar e tal. Isso me lembrou a Clara, que no começo ela fazia muitas referências ao soufflé, né, e as coisas que ela aprendia em relação à cozinha e tal, e acho que o Moffat vai resgatar essa característica, mas é curioso assim, ó, como o universo dela é pequeno, sabe, antes dela conhecer o doutor, que é como a gente se sente, né, o meu universo também era muito pequeno antes de eu conhecer o doutor. Doctor Who, na verdade, é uma série que mudou a minha vida, e da mesma forma ela diz, né, a minha vida mudou totalmente depois disso. Aparecem alguns vilões. Tem aqueles robozinhos brancos que me lembram muito os robôs da Gentileza lá do episódio da Amy Pond, quando ela... A garota que esperou, né? The Girl Who Waited. Eles são muito parecidos, assim, um pouquinho diferente e tal. Aparece bem rapidinho o Landlord, que é um personagem bem misterioso e eu acho que ele vai estar na trama principal, assim, da temporada. Que é Tem uma sensação. O ator que fez o Hercule Eu não sei falar sobre o nome. Hercule Poirot? Não sei. Poirot, né, que é francês. No, ele é um ator, um baita ator conhecido lá na Inglaterra e tudo mais. Eu acho que vai ser também, pode ser parte do arco central. Pode continuar, DJ, desculpa. É, e o mistério ao redor dele me lembra bastante o mistério ao redor da Shildra na última temporada, assim, que ninguém sabia quem ela era, o que, que ela ia se tornar e tal. Então acho que esse Landlord talvez tenha alguma coisa assim mais encorpada assim, de personagem. E uma coisa que eu notei é... O doutor tem uma hora que ele diz assim, ó, eu vou salvar as suas vidas e depois vocês vão ficar se perguntando quem eu sou. É tipo, como se ele tivesse já muito... como é que se diz? Conformado com quem ele é, o que ele faz e o que ele causa nas pessoas. Sabe? E eu acho que ele nunca deveria pensar assim. Não querendo corrigir o personagem, não isso, mas... O doutor em si, ele se acha sozinho, mas ele não é sozinho. Ele tem muitos amigos, muitas pessoas que se importam. Mas ele tem essa característica quase que depressiva, sabe? Quase que... Sabe aquela síndrome do impostor? Pessoa que acha que nunca é merecedora? O doutor, ele tem isso ao longo das aventuras dele, ao longo das temporadas, dos corpos. Ele sempre acha que ele merece ficar sozinho, que ele, no fim das contas, ele é mal, ou ele sempre tem essas dúvidas, e eu meio que fico com dó dele. E aí os companions vêm pra dizer, né, não é bem assim. Gostei que voltaram os óculos sônicos, eu espero que sejam os óculos sônicos, que aparecem ali rapidinho dentro da TARDIS. Eu gostei da estética também, porque eles botaram mais sombras e tiraram aquele azulado que tinha nas últimas duas temporadas, e botaram bastante cor quente, assim, bastante laranja, então tu tens um preto com laranja e um pouco ainda de azul, né, na paleta de cores, assim, da temporada, pelo menos é o que aparenta, né, um pouco mais contrastado, assim, com mais cores. Acho que a Bill vem pra trazer essas cores, né, essa juventude de volta, essa alegria. Bastante ação tem nas cenas, nos cortes ali, muita ação mesmo. Quebra de novo aquela ideia de que o Capaldi é um ator velho e que só vai fazer velhice. Não é isso, ele é muito jovial, ele é muito proativo, ele não tem medo de se arriscar em fazer as cenas, sabe? Ele chegou a machucar o joelho nas últimas gravações ali, então ele reforça essa ideia de que não, ele é bom no que ele faz, não importa a idade. E só pra encerrar, no final, ele diz assim... O cara pergunta, você é completamente insano. Daí ele diz, mas isso não é uma coisa recente. Me lembrou muito o trailer da última temporada, quando ele termina dizendo, same old. Só o doutor e a Clara na TARDIS, tendo aventuras e tal. Retomar essa ideia, né, do qual é o papel fundamental da série, que é ele realmente tendo aventuras por aí e não fugir muito disso. Então eu acho que a próxima temporada vai ser tem tudo pra ser um grande renovo, assim, um novo respiro na série. Só pra finalizar, desculpa, eu tô me alongando, mas assim, as pessoas vão poder, os novos fãs vão poder acompanhar a partir da 10ª temporada, mais ou menos como foi com o Matt Smith, né? Tem muita gente que começou a acompanhar a partir da temporada do Matt. E eu vou ficar muito indignado que as pessoas não conheceram o Christopher Eccleston ou o David Tennant ou o Matt Smith, que vão começar a assistir daqui pra frente, sabe? E eu acho que isso vai ser muito parecido com a sensação de que os fãs da clássica tiveram quando a gente começou a acompanhar New Who em 2005, sabe? Aquela coisa, pô, mas você não conheceu os meus doutores. Mas, poxa, mas é isso que se trata a série. É sempre indo pra frente. Mas vai dar aquele ciúminho, assim, sabe? Tipo, eu conheço o doutor melhor do que você. É isso aí. Bom, você já falou praticamente tudo que eu tinha que falar. mas eu vou dizer uma coisa. Bill, só pelo seu Dr. Watt e que a Tardis parece uma cozinha, eu nem te conheço, mas já te amo. Só vem 10ª temporada pra aliviar um pouquinho esse lado dark que foi a 8ª e a 9ª. E o ruim é que eu fiz todos os posts de spoiler da 10ª temporada, então eu sei exatamente aonde e quando foi gravado cada cena daquele trailer. É isso aí, essa é minha vida, esse é meu clube. Bom, acabamos aqui. Esse podcast ficou gigantesco, mas é um motivo especial, é uma data especial, é um episódio, a gente ficou um ano sem Doctor Who, a gente tava muito empolgado, o episódio foi gracioso, digamos assim, foi engraçadinho, foi bom, igual a gente já falou no podcast inteiro. Muito obrigada você que chegou até aqui. Desculpa aí as brechas, desculpa a não linearidade do nosso podcast. Desculpa aí se a gente falou alguma besteira ou se a gente deixou de comentar alguma coisa que você prestou atenção. Deixe seus comentários no post aqui do podcast. O que a gente devia ter comentado e não comentou. O que você achou do episódio, o que você achou do podcast. As nossas arrobas do Twitter vão estar no post também, para quem quiser seguir a gente. E é isso aí, galera. A gente volta ano que vem com um podcast para falar a respeito do que a expectativa, depois que sair mais coisas a respeito da 10ª temporada, quando a BBC tiver uma data específica, a gente vai fazer um podcast do que esperamos para a 10ª temporada. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E até mais. Tchau. Gente, mandei. Jonathan, tá muito alto. Olha, abaixa um pouco, tá chiando. Jonathan, abaixa o volume da sua TV e me escuta pelo tempo. Vocês têm noção? Pera aí, cara, eu vou pegar minha água, que eu ganho mais. Eu vou pegar minha cerveja. Tá bom. Gente, eu vou pegar uma coisa pra comer, porque eu sou meio, assim, espírito de gordo. Então já vem. Ai. Tá, eu vou ficar aqui. Isso foi maravilhoso. Ainda bem que eu não tirei meu fone a tempo de ouvir isso. Eu também. Já venho. Passa as imagens, sabe? Ah, tá. Dá imagens, senhor! Dá não, mas fala que faculdade você faz. Eu faço cinema. Olha lá, melhor que você deixou a gente tudo no chinelo. Eu tô indo pro cinema agora também. Então, eu vou fazer, eu pretendo fazer... É, você vai ver que filme. Pois, em cinema. Ah, não! Eu já curei, não! Oh, caralho! Eu coloquei no mudo e fiz a piada. Então vamos assim. Ah, meu computador desligou. Ah, voltou. Eu vou pegar um pouco de água, porque tá um calor dos infernos. Eu bebi uma taça. Eu bebi uma taça de vinho. Olha lá. E eu vou beber água, então pera 2 minutos. Tá faltando água. É água, né? É água. É água. Eu não posso beber mais. Cuidado, não esquece. Gente, peraí. Oi, Camila! Saudade! Oi! Eu tô esperando você notar que eu tô aqui novamente. Eu não sei, acho que você tá notando, sei lá, outras coisas aí. O meu Skype não queria iniciar, daí eu já tive que. Tu não sabia, era ceia, mulher! Eu não conseguia nem abrir a porta da minha casa. Em casa, só tem um tablet pra entrar em casa. Eu tô gravando tudo isso. A minha mãe vai me matar, cara. Ah, podcast perdido. Gente, tem que ter um podcast todo mundo muito louco. Hein? Não, pera aí que meus pais estão chegando em casa e meu pai tá guardando. Pai, mamãe. Oi, oi, pai. A sua oi, pai da Jess. Bêbada. Ele sabe, ele tava no mesmo churrasco que eu. Mas eles não sabem que você quase não conseguiu abrir a porta. Não, isso daí ele não sabe. Amigo. A última vez que eu quase. Tipo, que eu voltei pra casa muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito bêbado. Foi ontem. Não. Foi não. Ontem. Pro real, às vezes dependendo do lugar, você compra o litrão, aí é isso aí. É mais legal. Pô, mas você ficar bêbado com um litrão e com a granadinha de corote. É, porque tem R$20 pro litrão. É, na minha época de ensino médio, a cantina da Serra. Então, o corote fica embaixo da cantina da Serra no mercado, pra você ver a qualidade dele. Ele fica no chão pra limpar o chão. Pedro, não fazendo ideia Pedro, do que são essas coisas. Pedro, eu já quase morri com Popoquel, bicho. Essa foi a vodka que ele saiu e voltou com a bunda doendo. Gente, olha. Altas histórias. Cara, aí ele explica, mas fala sério, a história do jeito que eu conto é muito melhor. the force be with you.